Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada MAC nesta segunda-feira, 28 de março de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E hoje, para começar a semana, temos aqui na bancada ele, Frederico Nunes. Fala, Fred. Boa noite, Pedro. Boa noite ao ouvinte. O meu destaque vai para o Santos, que tropeçou no Clássico e perdeu a liderança do Grupo A. É, o Santos tropeçando no Clássico com seu mistão, mas aqui à minha frente ele, Vitor Visotto. Fala, Vitão. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos de bancada e aos ouvintes. O meu destaque vai para a derrota do Palmeiras por 4-1 contra o Água Santa e também para a coletiva de imprensa do Paulo Nobre de hoje. Crise no Palmeiras, mas aqui ao meu lado também ele, Giovanni Antonelli. Fala, Gi. Boa noite, Pedro. Boa noite, querido ouvinte, todos da bancada. O meu destaque vai para o Corinthians. O Timão venceu mais uma vez na sua arena e segue na liderança do Paulista. Corinthians ganhando todas e líder agora da classificação geral do Paulistão. E para terminar a bancada de hoje, ele, João Pedro Granado. Fala, peão. Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Cadê a namorada? Meu destaque vai para o São Paulo, que conseguiu pela primeira vez pontuar em clássicos no ano de 2016. É, o São Paulo conseguindo... Que fase do tricolor, mas conseguiu um empate importante na Vila Belmiro. Mas vamos começar a falar do Palmeiras, então, Flavião, sobe o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras jogou em Presidente Prudente contra o Água Santa. Meu Deus. E perdeu por 4-1. Gols marcados. Gustavo abriu o placar para o Água Santa. Robinho empatou cobrando pênalti. Aí depois Everaldo e Bruninho fizeram dois gols relâmpagos em 2 minutos. E ainda para terminar, Roger Carvalho meteu gol contra. Mito. Tem que rir, né? É, tem que rir porque a fase tá complicada. O que vocês acharam desse jogo aí? Eu achei que foi uma lástima para o torcedor palmeirense, para o time, para o clube. E hoje o Paulo Nobre deu coletiva de imprensa explicando a situação, puxando a culpa para ele, tentando pôr os panos quentes, né? E posso dar uma lida aqui no que ele falou, Pedrinho? À vontade. Então, ele falou sobre o elenco estar rachado, né? Eu posso dizer que nos últimos 3,5 anos, aqui virou minha casa. 3,5 anos? É uma estatística. Estou aqui todos os dias e estou presente junto ao grupo e é por isso que eu falo que não tem laranja podre. E eles têm condições de reverter. As palavras do Praz valorizam o jogador. É, uma declaração forte do Paulo Nobre, que pra mim agora tem que ter mudança, tem que chacoalhar um pouco o elenco, porque tá muito mal. O Palmeiras é o lanterna do seu grupo. E faltando 3 jogos pra acabar essa primeira fase. A 3 pontos da zona de rebaixamento. 3 da zona de rebaixamento e 3 da classificação. Ou seja, os jogos restantes são contra o Rio Claro no Pacaembu semana que vem. Clássico contra o Corinthians também no Pacaembu. E encerra a participação contra o Mogi Mirim. Pra mim, tem que vencer os 3, senão... Não digo rebaixamento, mas pra classificar. A classificação pode complicar. Aí que entra o fator, né, do clássico. Porque sempre que o Palmeiras tá mal, o Corinthians tá muito bem... Palmeiras ganha. É, mas lembrando que no intervalo de Corinthians e Mogi Mirim, Palmeiras tem a decisão contra o Rosário Central lá na Argentina. E nos 3 jogos do Paulista agora, além do clássico contra o Corinthians, contra Rio Claro e Mogi Mirim, são 2 times que lutam lutam pra não cair e podem e vão tentar tirar ponto do Palmeiras de qualquer jeito pra ter chance de ficar na primeira divisão ano que vem. É, e além do Palmeiras ter, sempre quando tá em uma fase, pegar o Corinthians e vencer, tem também o dado do Cuca, né, que estreou no Galo perdendo 5 primeiros jogos, 6 primeiros jogos, e no Palmeiras já perdeu os 4 primeiros, não que 4. Isso seja... Eu acho que na teoria vence o Rosário, só, né? Eu acho que se ele perder do Corinthians, ele tá fora, porque... Diretoria... É, não dá pra esperar também, né? Diretoria do futebol brasileiro. Acho que ele vai esperar pelo menos a Libertadores terminar, porque... Eu acho que talvez nem chegue ao Corinthians, se por um acaso perde pro Rio Claro... Pode já complicar, porque seria mais um jogo em casa, Um jogo contra um time que é, se não o pior, um dos piores do campeonato, então... Pior mandante é o Rio Claro. O pior mandante. Fora de casa, já não... Mas eu acho que também é o Lanterna. Se eu não me engano, é o Lanterna da competição. O único fator que manteria o Cuca se ele perdesse mais dois jogos, né, é a multa. A multa é muito alta pro Cuca sair do Palmeiras nesse momento. Assim como era do Marcelo Oliveira, de 4 milhões. Mas eu acho muito difícil tirarem o Cuca. Muito difícil. Eu acho que é besteira também. É. Pra mim tem que esperar pelo menos até o... Brasileiro, começar o Libertadores. É, não sei. É ridículo, mas a diretoria do futebol brasileiro é assim. Eu não acho que o problema seja ele nesse começo. Claro que não. Claro que não. E nem tem tempo ainda pra ele arrumar o time, pra colocar o padrão dele. Mas falando um pouco do jogo, sinceramente, eu não achei que ofensivamente o Palmeiras jogou tão mal. Pra mim, criou muitas oportunidades de gol. Logo no comecinho, uma bola na trave. Tava dominando o jogo até tomar o primeiro gol. O problema foi o apagão, depois que empatou, tomou dois gols inacreditáveis. Um que tava em posição ilegal, mas isso não justifica. Mas a zaga totalmente fora de posição. O Edu Dracena, no segundo gol, tava dando bote quase no meio campo. Então, eu acho que o Cuca vai ter um problemão aí pela frente. Sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo com o Palmeiras. Né? Vem de jogos aí horríveis, que não condizem com a grandeza do clube. Um total desrespeito com o torcedor do Palmeiras, que deixa de fazer as coisas dele pra ir no estádio. Mas tem que ser feito alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa dentro do Palmeiras pra essa situação sair de lá. Mas em relação à opinião aqui da bancada de que o Cuca não é o culpado, eu discordo em partes também. Eu acho que o Cuca tem a parcela de culpa dele sim, ele já teve 4 jogos à frente do Palmeiras. Eu acho que alguma coisa tinha que ter mudado já do primeiro jogo para esse último agora. E ontem a gente viu em campo a atitude do Palmeiras, tava bem abaixo do esperado, o Água Santa dominando o jogo. Então eu acho que o Cuca tem sim a parcela de culpa. Mas ele mudou pro segundo tempo, tirando o Lucas e o... Não toda a culpa, óbvio, que o time tem a maior parte da culpa é do time mesmo. O Cuca tentou. Logo que ele chegou, o padrão tático do clube, do elenco, mudou. Eles começaram a tocar a bola um pouco melhor, mas o problema é que jogador, quando não quer jogar, não respeita o técnico. Esse é o problema. Eu acho não que dá é essa, culpa o mesmo. Maior erro... Foi o Lucas e o Thiago Santos, só pra entrar o Regis e o João Isso. Pedro. E aí eu acho que talvez o maior erro tenha sido o da diretoria do Palmeiras, porque na minha visão... Apesar de achar os dois muito bons treinadores, o Cuca e o Marcelo Oliveira são parecidos. Eles jogam, os times deles jogam muito parecidos, então talvez ali se o que se reclamava do Palmeiras com o Marcelo Oliveira fosse que o Palmeiras não tinha um padrão de jogo, só jogava bola na área, lançamento, o Cuca não é muito diferente disso, os times. Então talvez foi a escolha do Cuca tenha sido errada, apesar dele ser um bom nome no futebol brasileiro. Teoricamente o Cuca joga mais ofensivamente, né? Sempre prezando o time no ataque, mantendo a posse de bola no ataque e trocando passes no ataque. Esse é o diferencial do time do Cuca pro do Marcelo. Mas mesmo na última grande campanha do Cuca, que foi no Atlético Mineiro, dependia muito dos lançamentos do Ronaldinho e os gols do jogo. Mas em relação ao Marcelo Oliveira, o Cuca costumava se dar bem. O Galo geralmente vencia o Cruzeiro na época dos dois. E o Cuca pediu um 10, né? Um quê? Pro Palmeiras, meio campo. Mas sim, só tá precisando. Então esse é outro assunto que eu ia colocar na mesa. Após esse jogo, e já vinha sendo, o Alexandre Matos sendo bastante questionado pelas suas contratações dessa temporada, que eu concordo, pra mim ele encheu o elenco com muito jogador mediano. Não sei se isso no brasileiro vai ser bom, mas na minha opinião faltavam uns 4 jogadores pra chegar e já jogar, porque o elenco do Palmeiras eu não achava já tão ruim. E o Cuca parece que já fez uma lista pro presidente Paulo Nobre. E então eu acho que contratações de mais impacto devem ser feitas, e assim como uma dispensa grande, que eu acho que vai acontecer após essa decisão de Campeonato Paulista e de Libertadores, que agora está numa fase importante. Palmeiras. E o tema que era da coletiva de hoje era se o Matos ia cair ou não. Nobre falou que ainda não cai, ainda, né? Então vamos ver. Ainda. Dias contados. Você pega a lista do Palmeiras, tem cada nome que você não acredita. Por exemplo, o Rony, que estava no Figueirense. O Palmeiras... Nesse comando do Paulo Nobre, foram contratados quase 70 jogadores. 71. E desses aí, a maior acho metade, que é no 20 mínimo, e pouco só que ainda estão no elenco. E boa 33 foram na era Matos. E boa parte está perdida agora em algum porque time. Porque a questão dos 20 e poucos estarem no elenco passa muito por aquela... Quando o Palmeiras quase caiu em 2014, né? Quando voltou e quase caiu. O time inteiro praticamente foi mandado embora e feito um time novo pra 2015. Mas pra vocês, quais posições estão mais carentes nesse time do Palmeiras? Com certeza o meio campo. O armador. O armador. E acho que, sei lá, o próprio Robinho não vem jogando muito bem. Acho que ele pode estar conturbando o elenco do Palmeiras. A gente não sabe como é que é o dia a dia, como é que ele se relaciona com os jogadores, mas pra mim parece que é o jogador que é o problema do Palmeiras. Eu acho que o problema tá nas laterais também, além do meio campo. Nas laterais o problema é de rendimento, né? Porque o Lucas vinha bem e de repente teve essa queda brusca aí. Mas o Egídio deu uma melhorada agora. É. O Egídio jogou bem nesse último jogo. Quando o Gabriel jogava os últimos dois jogos de volante, o Egídio subia muito bem, só que isso acabou, né? Aí agora o Lucas e o Egídio não estão jogando nada. E o Dracena tá falhando no meio campo. Como vocês bem falaram, jogadores que foram muito bem no ano passado, em alguns jogos importantes, esse ano não estão rendendo. Mas pra mim, o Edu Dracena não é o zagueiro ideal pro Palmeiras. Eu acho que... Eu não entendi porque tiraram o Thiago Martins, que tava um pouco e melhor. E até porque o Edu Dracena, ele vem pro Palmeiras praticamente um ano sem jogar, porque ele jogou muito pouco no time do Corinthians ano passado. Sem contar que fim de carreira, o Edu Dracena precisa de um volante que proteja muito a zaga, porque senão ele não dá conta. Ele precisaria do Gabriel, né? Só que o Gabriel não tá em condições de fazer a função de primeiro volante. Gente. Lembrando que ele falhou novamente no primeiro gol. O zagueiro do Água Santa subiu com ele e acabou ganhando na disputa, certo? Certo. Certo. Certo. E o DM também, né, que a gente não criticou, mas vamos criticar aqui o DM do Palmeiras. Pode criticar, Giovanni. Que é um absurdo também que tá acontecendo, o Cleiton Xavier, todos os jogadores aí, Gabriel, que tá desde o ano passado. Então o Palmeiras tá com muitos problemas que precisam ser resolvidos. Mas com a questão do DM a gente tem que pensar se isso é verdade ou não, porque muitos jogadores contratam mesmo. Eu fui atrás dessa informação que saiu no áudio lá do WhatsApp, que eles contratam os seus personagens trainer, né? Pra recuperar... Precisa ver o que é verdade isso, precisa né? Já vazaram verdade. De alguns jogadores. O Barrios, por exemplo, exatamente. Acabou de contratar o Valdívia. O Valdívia tinha isso. Então, eu acho que não dá pra botar toda a culpa no DM também. Não, parte dela também. Ah, sim, parte dela, com certeza. Como a gente não tá colocando toda a culpa no Nobre, toda a culpa no Matos, toda a culpa no Fernando Praz... Sim. É um conjunto de fatores que estão prejudicando o Palmeiras. E também tem uma outra informação do Palmeiras, que seria que na volta para São Paulo depois do jogo, um grupo de torcedores teria apedrejado o ônibus da esse é um problema agora extra-campo, que a paciência da torcida acabou. E na semana passada eles invadiram já tinha tido a torcida que vinha junto com o time, né, independente do que estava acontecendo, agora a paciência acabou. Mas é inadmissível você apedrejar o ônibus. Com certeza. Ônibus. Essas cenas aí que enquanto a vitória não vier, a tendência é só aumentar. Primeiro picharam o muro, agora apedrejaram o ônibus, a tendência é a bolha ficar ainda maior. Mas a gente daqui da arquibancada abomina essa atitude. Sim, não pode fazer isso. Paz no futebol. Paz no futebol. Então, pra você, querido ouvinte, ficar ligado no Verdão, o próximo jogo é no Pacaembu, semana que vem, na quinta-feira, contra o Rio Claro. Verdão buscando a vitória pra fugir de vez dessa zona de rebaixamento e, quem sabe, ainda conseguir a classificação. Mas agora vamos mudar de assunto. Flavião, solta o hino do Timão. O Corinthians venceu mais uma partida no Campeonato Paulista, assumindo a liderança geral. Venceu no sábado o Ituano por 1-0 em Itaquera, em um jogo que o resultado não condiz com o que foi a partida, porque o Corinthians meteu 4 bolas na trave. 4. 4 bolas. 4 bolas na trave, dominou o jogo inteiro, e com um time meio misto, meio titular, acabou vencendo no finalzinho o gol do Felipe de cabeça. Pra vocês... que falar desse time do Corinthians? Ah, destaque pro Felipe, que deveria ter uma chance na seleção brasileira do Dunga. E vai ter. Ele vai ter. Tomara que tenha, né? Porque é inadmissível. Foi convocado, né? Aquela zaga da seleção brasileira, Davi Luiz. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Eu acho que o Davi Luiz vai demorar mais um pouco, viu, pra voltar pra seleção. Provavelmente. Não acho que ele... Não sei. Tem jogadores que estão... forte, viu? Mas muito jogador bom nessa zaga tá fora da lista. O Thiago Silva, é muito mil melhor. Mil vezes melhor que o Davi Luiz. É um dos melhores e tem do jogado mundo, melhor no Paris Saint-Germain, né? Que o Davi Luiz tem falhado também algumas vezes. Mas voltando ao caso do Felipe, o Felipe merecia uma chance ali pra ser convocado, sim. E no jogo ele até pode considerar esse gol que ele fez como um presente, porque pouco antes do jogo ele recebeu a informação. Um dia antes, ele foi anunciado que seria o reserva do Davi Luiz pro jogo contra o Paraguai, e aí ele conseguiu ele fazer um gol. Ele recebeu a informação e já era pra ele ter ido se concentrar, né? Pois mas o Corinthians falou que ele já tava concentrado pro jogo, e acabou indo, e acabou fez dando bem. A vitória. Fez bem. Mas então é isso, né? O time do Corinthians, como a gente sempre fala aqui, com o Tite, não importa o jogador que ele escala, todos... jogam muito bem e são muito aplicados no sistema tático dele. E deve ser um dos favoritos para ganhar o Campeonato Paulista. É, e vale lembrar que apesar do Corinthians ter dominado amplamente o jogo inteiro, 4 bolas na trave, fora as defesas do goleiro, o gol saiu só no finalzinho. E o Corinthians já 43, somou 41, eu acho, que saiu o gol, 42. 40, por aí. Então, o Corinthians já somou 11 pontos nos 5 minutos finais das partidas, ou seja, o time... Sorte ou competência? Ah, acho que competência, porque cinco o Corinthians jogos. Pressionou o jogo todo. É isso que eu ia falar. Eu acho que mereceu o gol, fez por merecer. Apesar de às vezes ter feito gols no finalzinho, alguma coisa. É um time que desde o começo ele tenta martelar a defesa. Às vezes montam retrancas que fica difícil furar e o Corinthians martela tanto que mesmo no final tem conseguido alguns gols que tem dado vitórias pro time. O Corinthians, se eu não me engano, tá 4 jogos sem tomar gol no Campeonato Paulista. Certo, produção? É, acho que 4 jogos sem tomar gol. É, melhor defesa, acho que melhor tomou só 6. Melhor defesa disparada. Então, pra vocês, quando o Gil saiu, ficou um questionamento, né, absurdo se o Felipe ia dar conta, quem ia ser o substituto do Gil. E quem tá jogando é o Iago, que era já do elenco do Corinthians. E o Balbuena, que era um jogador que eu, sinceramente, não esperava, ainda não dá muito pra falar, mas eu não esperava que fosse bem, porque no time que ele tava jogando lá no Paraguai, ele não era totalmente titular, tinha jogado na temporada acho que 18 jogos, se eu não me engano. E nem na seleção ele é titular. Mas o Gil, mas o Gil parece que não tá fazendo falta pra essa zaga do Corinthians, não sei o que vocês acham. É, na minha opinião, o Digi consegue substituir muito bem as peças que ele perdeu, como, por exemplo, o Renato Augusto, o Jadson, entre outros jogadores. Ele mostrou que o esquema dele é mais forte do que os nomes e tá também vendo o que o Corinthians tá fazendo, né, em todos os campeonatos indo bem. Teve um princípio de meio, não vou falar crise, um desvio ali, um deslize na Libertadores, mas logo se recompôs em casa e vai entrar forte para as finais aí do Paulista. Mas o que a gente tem que pensar? O Tite é um ótimo, teoricamente um ótimo técnico psicólogo, / psicólogo. Por quê? Isso é simplesmente psicologia com o jogador, ele consegue conversar com o jogador consegue entender o que ele está pedindo, e o jogador entra em campo, que nem o Balbuena e o Iago, e consegue fazer a mesma função do Gil e manter uma ótima zaga. Então eu acho que é total méritos pro Tite, porque ele consegue conversar com os jogadores entenderem ele, e o time do Corinthians vai jogando muito bem por causa disso. E esse é o diferencial dele para os outros técnicos brasileiros. É, como a gente falou em todos os programas, né? Não tem como. O Tite é um ótimo treinador. E ele tem que passar essa fórmula aí que ele fez, esse curso aí, pra todo mundo, né? É, então. Manda ele dar aula lá pro Marcelo Oliveira, pro Cuca. Não, o Tite é um técnico que tá acima da média aqui no futebol brasileiro. É, e ainda falando do Tite, depois do jogo, perguntaram pra ele sobre a seleção e tal, e ele meio que fugiu da pergunta, não respondeu. Caía bem. Então, ele queria treinar a seleção, daí chamaram o Dunga, daí ele meio que desanimou, daí ele falou depois que ele chegou no Corinthians que ele não trocaria no momento o Corinthians pela seleção, só que eu acho que se pintasse o convite agora, não sei não, se ele não aceitaria, vocês, viu? Se o Dunga cair e o Tite for chamado, ele vai ou não? Eu acho que o Tite vai, se for chamado, porque ontem ele não quis responder a pergunta, acho que se ele quisesse mesmo ficar no Corinthians, só Corinthians, agora ele já ia falar, não, no momento eu tô com a cabeça no Corinthians e não tô pensando em seleção. Eu só tenho uma pergunta, o Dunga é técnico? Pra mim, não. Não. Com certeza não. É, eu vou deixar, eu vou deixar essa dúvida. Pra CBF ele é o melhor, né? Melhor nome. Ah, pega o questão... currículo do Dunga aí antes dele treinar a seleção na primeira passagem dele. Ele era comentarista da Sport TV. É que a CBF ficou com peso, não sei, né? O Dunga pode ter os contatos dele também. Mas é que a CBF ficou com peso de ter tirado ele após a Copa de 2010, que ele fez uma campanha anterior razoável da Copa muito boa, ganhou tudo. Que pra mim jogo contra a Holanda foi um jogo atípico, que ele perdeu por falhas individuais. Exatamente. E aí pra compensar que o Mano caiu, eles chamaram de novo o Dunga pra dar essa chance pra ele, mas eu também não acho que é o ideal pro Brasil. Mas se o Dunga cair e o Tite for chamado, você acha que ele vai ou não? Ah, eu acho que ele iria mais por causa de... pra carreira dele, mas se eu fosse o Tite, eu não iria pra seleção, porque você pega... O Jamil Chad fez um livro aí, não sei se todo mundo sabe aqui, que a gente, se ler um pouquinho as 10 primeiras páginas, você já sabe como o futebol desanima, da CBF, né? Funciona. Então eu não iria, mas o Tite, pra carreira dele, seria maravilhoso. Eu iria fácil. Eu também. Eu acho que depende do momento, assim. Talvez, passando numa próxima fase de Libertadores, ele prefira esperar mesmo que o Dunga caia pra ver se ele consegue conquistar mais uma Libertadores com o Corinthians. Mas, se o Corinthians não tiver em Libertadores, alguma coisa, acho que ele vai pra seleção sim, se pintar o convite. Mas o Tite, ele tinha que chegar com um pulso firme lá na CBF. Não adianta nada ele chegar submisso às pessoas de lá. É, mas pra isso ele precisa de uma costa quente, né? Alguém que faça isso por ele, porque ele sozinho não vai conseguir. Porque mas, já era pra ele tinha que ele e mais alguns parceiros de confiança dele ali pra trabalhar junto, porque ele entrando sozinho ali na CBF é o jeito que funciona as coisas lá dentro. Mas, sinceramente, acho que ele daria muito certo. Acho mas, que ele faria eu o time também, do Brasil jogar eu também muito. Acho. Com certeza, mas se eu fosse o Tite, sinceramente, eu concordo com o Giovanni. Não iria pra seleção. Iria manter esse Corinthians, teoricamente, campeão. E ficar o tempo que for possível no Corinthians para ser um dos primeiros técnicos a ficar um monte de tempo num clube. E temos uma grande informação aqui. E bomba! Com o senhor Pião. É uma bomba ou não? Não, não é bomba, mas é uma informação interessante. Não, falar. Tá cheio, tá molhado. Zap ou copos? É uma informação, assim, com a torcida do Corinthians. Nesse fim de semana, o Corinthians levou mais de 30 mil pessoas ao estádio de novo. E somando, passa os outros três grandes de São Paulo... Mais os quatro grandes do Rio em público no estádio no fim de semana. Torcida do Corinthians. Tá vendo ESPN, hein, Pião? Dados da ESPN. Então, já deixa eu chamar então meu querido ouvinte, ele que quer mandar perguntas para nós da bancada. Mande mensagem para o nosso encarregado das mídias sociais, André Fonseca. Professor André. Nossa mãe de Ná. Mãe de Ná. O telefone dele é 991-93-0320. Repita. 991-93-0320. Vamos adorar as suas perguntas, querido ouvinte. Principalmente o Pião, né, Pião? Ah, estamos dispostos sempre a responder o que o ouvinte quiser saber. Hoje você tá disposto, Pião? Hoje eu tô. O feriado foi bom. Feriado do moleque foi bom, hein? Bom, vocês querem falar mais alguma coisa do Corinthians? Nada a declarar. A gente já falou bem do Corinthians, né? Chega. Eu tenho o próximo jogo do Corinthians. Qual que é, Pedro? Ah, sim. Pro nosso querido ouvinte ficar ligado. Próximo jogo do Corinthians é contra a Ponte Preta. Exato. Em Itaquera, na quarta que vem, às 9h45. Então, corintiano, compre o seu ingresso e vai ter mais uma vez casa cheia. Quarta agora, né? Com certeza. Sim, quarta-feira, essa semana. Bom, chega, vamos falar de clássico, então. Então, Flavião, vamos soltar o hino dos dois? Você quer soltar primeiro de quem? Hã? O peixe porque é mandante. Então, né? Pode mandante, soltar. Solta o hino do mandante. Só porque é mandante. Sou alvinegro da Vila Belmiro. E agora é do São Paulo, Flavião. Mais um clássico agitando esse campeonato paulista. Santos e São Paulo terminou 1-1 na Vila Belmiro. São Paulo, como o Pião já bem adiantou, conseguiu seu primeiro ponto em clássicos no ano, já que havia perdido para o Corinthians e para o Palmeiras por 2-0. Certo, Pião? Exatamente. Por 2-0, então conseguiu um empatezinho. O Santos abriu o placar com um belo gol do atacante Joel. Joel e cruel. E o São Paulo empatou minutos depois. Minutos depois, né? É, não, um não, pouquinho... O Joel fez foi um no finalzinho também, o empate com o São Paulo. O Joel abriu o placar aos 13 do segundo e o São Paulo empatou aos 38. É, pertinho. O empate que salvou o São Paulo, né? Porque o São Paulo... Com Allan Kardec de cabeça, fala, sim, se o São Paulo perdesse esse clássico, estaria praticamente ferrado no Campeonato Paulista como o Palmeiras. É, não sei porque a Ferroviária venceu na rodada e o Audax empatou, né? Ah, sim. Mas esse pontinho acabou sendo bom. E a Ferroviária tava mal também. Se não o empate que devolveu o São Paulo. A Ferroviária começou bem e teve uma queda de produção. Aí ficou umas rodadas sem pontuar, se não me engano. Parou nos 12. E o São Paulo, esse empate, como você disse, Vitor, ele levou o São Paulo para a primeira posição. Se São Paulo perde o jogo, acabaria a rodada em segundo do grupo. É, então. Igual o Santos. O Santos acabou a rodada em segundo com empate. É, São mesmo, Bento, né? Mesmo número de pontos que o São Bento, só que o saldo do São Bento é de 8 gols, do Santos é de 6. Grande vitória do São Bento também nessa rodada. Fazendo bela uma campanha. Uma campanha muito boa, que se o Santos jogar esse jogo fora de casa, pode ter problemas. O São Paulo tá com quantos pontos? Acho que são 19, alguma coisa. Eu acho que vou confirmar aqui. O São Bento está entre os quatro primeiros, se eu não me engano, do geral. Sim. São Bento é o segundo da classificação geral, só atrás do Corinthians. É, sim, tá certo. O Santos é o terceiro? O Santos é o terceiro. Uma campanha muito boa, mas o Santos que jogou de mistão, né? Tá com alguns desfalques São na seleção. São Paulo tem 18 pontos. Obrigado. Empatado com o Audax no grupo. A briga do São Paulo eu acho que classifica, mas é decidir esse jogo das quartas em casa. Mas como eu tava dizendo pra você, que ele deu 20, o Santos jogou com 5 desfalques. Mais ou... Sim, 5. 3 na seleção olímpica. E 2 na principal. Na principal, nada menos, nada mais que Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Pastor. E agora o Gabigol. Inverteu, né? Agora são 3 na principal e 2 na olímpica. E agora o Gabigol. E foi um jogo que o Santos, mesmo com o time misto, jogou melhor que o São Paulo. Mas um jogo sem muita inspiração dos dois. No primeiro tempo, no segundo tempo foi interessante. No primeiro tempo o São Paulo deu um chute a gol com o Calleri. Sim. Sim. O Dorival falou sinceramente, que gostou. Desculpa, eu achei sinceramente que o Santos ia ganhar essa partida facilmente. Jogando na Vila, o Santos é um time praticamente imbatível entre os quatro grandes. É a casa que dos quatro grandes que joga melhor o time. Então, acho que o Santos poderia ter ganho essa partida facilmente, não ganhou, porque tinha que ter ganhado, porque o São Paulo não tem um retrospecto bom contra os outros rivais. E o Santos esteve mais perto da vitória, porque quando o Santos faz o primeiro gol com o Joel, o único gol, o São Paulo apagou no jogo e poderia ter tomado o segundo ou terceiro. Gol, né? E aí conseguiu equilibrar um pouquinho ali, não tomar tanta pressão e achar o gol numa jogada de escanteio. A bola pune, né? Como diria o Muricy, o Santos não aproveitou no melhor Berola, momento. O Neto Berola, se eu não me engano, perdeu um gol. O Dorival colocou o Neto Berola e foi uma boa alteração, porque na velocidade ali nas costas do Lugano ele tava ganhando todas. Só que o Neto Berola tem um sério problema com finalização, né? Ele não sabe chutar a bola e ele perdeu os gols pro Santos. E aí o Santos tomou um empate. E aí o Kardec fez de novo a lei do ex funcionar. Fez um gol de cabeça. Você tava criticando o Kardec antes do... Não, como amante do futebol, tava criticando o Kardec? Eu acho que o Kardec ele não vinha muito bem na temporada. Ontem também não jogou lá muitas dessas coisas, mas conseguiu aproveitar a chance que ele teve ali no oportunismo. Henrique, o zagueiro do Santos, assumiu a falha no gol. Ele falou que perdeu o tempo de bola e o Kardec subiu sem marcação. Foi um gol numa jogada de escanteio, como eu já disse, né? Mas ele também não mostrou muito futebol hoje. Foi o primeiro gol da temporada, vamos ver se ele desencanta e começa a jogar um pouquinho melhor. E pra vocês, o que esperar desse time do Santos, do Dorival e do São Paulo, do Balsa, pro restante aí da temporada do Campeonato Paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil? É que vale lembrar que o time do Santos provavelmente vai se reforçar bastante agora, que o presidente já falou que vai abrir os cofres agora, já fez a proposta pro Marquinhos Gabriel, já vai chegar o zagueiro que vem do Benfield, que eu esqueci o nome agora. Rodrigão? Zoeira. Não, o zagueiro argentino. E vai pro mercado pra mais contratações. Mas pode perder o Lucas Lima, né? Então. Que já exatamente por isso deve já sair no meio do ano. Já pra se preparar. Precaução. E também as peças que entraram no jogo contra o São Paulo não foram mal, não. O Joel entrou, fez gol. O Longini meteu bola na trave. O Citadini entrou como volante. E depois o Dorival passou ele um pouco mais pra frente. Daí ele começou a render mais. Ô, Fred, e o Rolon, quando estreia? Rolon só no mata-mata do Paulista que ele pode ser inscrito. Provavelmente ele vai ser e vai estrear. E do São Paulo? O que dá pra falar aí? Eu acho que São Paulo ontem mostrou que sem o Ganso perde muito na criação. Acho que, tirando o gol, São Paulo teve acho que umas duas oportunidades em chutes fora da área. Por que o Ganso não jogou mesmo? O Ganso tava suspenso. Tomou o cartão amarelo na quarta-feira. Estranho, né? Um cartão amarelo... Me pareceu forçado. Pareceu que deu uma... Ele não queria jogar, não. Não queria jogar sem moedas nele, igual quase sempre, quando ele pisa lá na Vila. A se discutir. Mas então, sem o Ganso, São Paulo perdeu muito na criação. Teve duas chances, acho, no segundo tempo, que foi um chute do... Quase em sequência, um chute do Daniel, que passou muito perto, e o Lucas Fernandes também, garoto da base, que veio da base, arriscou uma lá que o Vanderlei conseguiu fazer a defesa, mas fora isso... O Lucas Fernandes que tem jogado bem nas últimas partidas. Ele tem entrado, se movimenta muito, é um jogador de outra dinâmica, assim, comparado ao Ganso, apesar de serem meias ali. Ele se movimenta muito, uma hora cai de um lado, outra hora cai do outro, mais veloz, e pode ser uma opção interessante para a sequência de temporada do São Paulo. E o destaque pro Joel também, né, que foi a segunda vez que ele substituiu... Que não é o Cruel. Foi a segunda vez que ele substituiu o Ricardo Oliveira os 90 minutos, né, porque e o marcou, Ricardo né? Oliveira, e na primeira partida ele marcou 2, e ontem ele marcou 2 também, só que um tava impedido e foi anulado. Bem anulado. Eu acho que o time do São Paulo é só sortudo demais. Sim. Era pra estar bem pior na colocação, porque o time não engrena. É impressionante. O time do São Paulo não engrena. E vem assim desde o ano passado, quando fez um campeonato brasileiro que muitos falavam que o time tava jogando muito mal, e foi se mantendo ali no meio da tabela e no fim conseguiu beliscar a vaga na Libertadores. É muito rápido. É, eu acho que a última vez que eu vi o São Paulo jogar bem foi na campanha do vice do brasileiro, em um certo período, quando tava o Kaká, o Ganso ali. É, mas era um bom time. Na metade, São Paulo, por exemplo, na metade final do brasileiro. O Gana vila desde 2009, né, o São Paulo. É. É o River clássico, a gente no tá vendo Campeonato aí. Paulista, e o São Santos... Paulo não ganha do Palmeiras também há não sei quantos anos. E o Santos não perde na Vila no Campeonato Paulista há 5 anos, se eu não me engano. É, acho que é isso, em todas as competições Paulista. Desde junho do ano passado. É, o Dorival não perdeu na Vila. O Dorival, na desde quando chegou, não perdeu nenhuma partida. E por que recentemente São Paulo vem jogando tão mal os clássicos? É por ser pior que os outros três grandes daqui? Ou porque, por alguma razão, eu acho que o problema do São Paulo é interno. Os jogadores não jogam por causa de um problema interno, simplesmente. Também acho, que talvez não seja nem mas questão... Mas nem nos clássicos? Eu acho que falta um pouco de pegada do São Paulo nos clássicos. Isso, né? Eu acho que parece nem que questão, ninguém demonstra não. vontade. Do ninguém, time ser pior então, ou melhor estrela. Que os outros. Mas eu acho que, às vezes, até, por exemplo, pode comparando, ter um time mais ou menos parecido, alguma coisa, como teve em alguns clássicos do ano passado que perdeu e... Esse ano tá pior, realmente. Você acha que o São Paulo tá em que... Dos quatro grandes? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? No momento, tá junto com o Palmeiras não, ali em quarto pelo, o time do pelo São momento. Paulo, o time é pior, é o pior. Você acha que é o pior? O time é o pior. Vocês também acham? Eu acho. Eu acho também. E pra complementar o que eu tava dizendo, eu acho que eles não jogam por causa dessa falta de vontade. Eles não têm vontade por causa desse problema interno. Então eles não jogam o clássico com vontade do jeito que os outros três grandes jogam, porque eles... Pode ser uma forma de protesto. É também. Uma forma de protesto. Toma 6 do Corinthians. Mas uma forma de protesto ridícula. Corinthians misto ou reserva inteira, não me lembro agora. Toma 6 do Corinthians, 4 do Palmeiras. É, então. E aí vai. 3 do Santos em 19 minutos no primeiro tempo da Copa do Brasil. Complicado, né? Ixi, complicado. É, tomou 3 do Santos nos dois jogos da Copa do Brasil. O primeiro, né? foi 3-1 ou 3-2 o primeiro jogo? 3-1. Os dois jogos foram 3-1. No Morumbi, 3-1. É, complicado. Mas... E o que esperar desses dois times no brasileiro? Vocês acham que dessa vez o Santos, que bateu na trave da outra vez pela vaga na Libertadores, consegue ficar entre os quatro primeiros? E o São Paulo, que conseguiu, vocês acham que é um time pra meio de tabela? É, foi o que o Dorival falou hoje, né, na entrevista, hoje. Ele falou que precisa de reforços, que o time tá aberto pra isso. E não dá pra jogar Campeonato Brasileiro com o elenco que tá hoje, o Santos. Se ele pretende ficar entre os quatro primeiros... Vai precisar de mais reforço. É, eu acho que o Santos tá se reforçando, eu acho que vai se reforçar. Eu acho que é que também o Santos tem o problema do Lucas Lima na janela do meio do ano, né? Que tem a grande chance de perder. Só que eu acho que se conseguir recompor ali com boas peças no meio campo, o Santos tem grande chance de ficar entre os quatro, se focar no brasileiro ali. É porque também tem a Copa do Brasil. Quando começa a chegar no final do ano, o time começa a dividir as atenções. Mas eu acho que se o Santos estiver na briga do brasileiro, eu acho que o Santos tem que garantir pelo brasileiro, que eu acho o caminho mais fácil. Eu concordo com o Fred. Que o Santos vai ter time para brigar no brasileiro, para chegar entre os primeiros colocados. Só que é a questão que ele comentou também da Copa do Brasil. Chega no fim do ano, o Santos quase sempre chega na semifinal, final da Copa do Brasil ali, na fase decisiva, e acaba às vezes abrindo mão do brasileiro para focar na Copa do Brasil e perdendo pontos importantes agora que fazem falta no final. O Santos, né, tem essa lição do ano passado, né? O Santos, eu acho que... Se tiver ali na briga das duas competições, o Santos não vai repetir o mesmo erro. Eu acho que o Santos vai dar atenção para a Copa do Brasil, claro, vale título, só que eu acho que não vai desfocar tanto assim do brasileiro totalmente. Eu acho que vai garantir ali pelo Brasileirão, que é mais fácil, e daí na Copa do Brasil ver o que acontece. É, então uma coisa boa pro torcedor do São Paulo é que ele volta a jogar no Morumbi, não sei. Não, na quarta joga fora contra o Linense. Sim. E no sábado volta a jogar no Morumbi então, contra o Oeste. É, o Morumbi é um. São Paulo joga bem, né? Não pode ter estádio cheio, estádio vazio. É um reforço. São Paulo sempre joga bem no Morumbi. Aí. Talvez seja a última esperança do São Paulo jogar bem no ano, seja a volta do Morumbi, né? Sim. Porque, então, porque se jogasse brasileiro pelo no menos Pacaembu, por hora, ou uma contratação, a situação ia ser delicada se jogasse no Pacaembu. Então, pra você, querido ouvinte, ficar ligado, o São Paulo na próxima rodada enfrenta o... Linense. Fora de casa. Fora de casa. Em Lins. E o Santos enfrenta Santos, o... Santos, Vila Belmiro, Santos e Ferroviário. Quinta-feira. Jogaço. Quinta-feira, 21h30. Jogaço, vai ajudar o Palmeiras, hein? Ferroviário vai chegar pesado pra jogar contra o Santos, hein? Na Vila, o pesadão. Peixe fuzila. Jogar pesadona. Então, beleza, meu querido ouvinte. Ferroviário. Agora você pode tomar sua preciosa água, descansar um pouco, mas sempre ligado na Arquibancada Mac, que já volta.

eu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta, querido ouvinte. Só fazendo uma breve correção. Eu falei que a Ferroviária iria ajudar o Palmeiras, mas não, a Ferroviária tá no grupo do São Paulo, então esse jogo aí é importante pro grupo do Tricolor. Mas rapidinho, pra ajudar você, querido ouvinte, tivemos uma substituição aqui na bancada. Nosso querido Vitor deixou um boa noite e um beijo para todos, mas ele teve uma reunião, entrou aqui na minha frente ele, estreando na arquibancada MAC, Pedro Bassi! Boa tarde, bancada, boa tarde, ouvinte. Boa noite. Boa noite, boa noite, desculpa. Tô perdido. É o nosso comediante. É um prazer aí participar do programa com vocês. Muito bem. Eba. Então, para continuar o nosso debate de hoje, vamos falar um pouco de seleção brasileira. Então, Flavião, solta a vinheta. Brasil! Brasil! Vai, Brasil! Brasil, boa, Flavião. O Brasil que na sexta-feira jogou contra o Uruguai na Arena Pernambuco e empatou por 2-2, abriu o placar com Douglas Costa e ampliou com Renato Augusto, mas tomou um empate com gols de Cavani, um gol totalmente achado do Uruguai. E na sequência, o matador Luizito Soares, e acabou ficando barato, porque no final do jogo o Alisson fez grandes defesas. E o Davi Luiz entregou a paçoca. Entregou a paçoca e quase entregou mais, né? O Brasil jogou muito bem pode no falar, primeiro Giovani, tempo. Pode falar, vou falar só um pouquinho. O Brasil jogou muito bem no primeiro tempo, teve chance de matar o jogo, fez 2-0, mas cedeu a pressão do Uruguai. Lembrou um pouco os times brasileiros do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, que não conseguem ter uma consistência no segundo tempo. Eles jogam muito bem o primeiro tempo, e o segundo tempo... Morrem. Como o Brasil morreu e cedeu um empate e quase uma virada. Eu acho que, diferente do que você falou, Giovani, o Brasil, eu acho que ele não cedeu um empate. Eu acho que ele fez os 2-0 em cima do Uruguai, na Arena Pernambuco. E achou que o jogo estava fácil, achou que o jogo estava resolvido e jogou a toalha e acabou cedendo um empate, que foi uma infelicidade para o torcedor brasileiro que compareceu lá. Casa cheia, né? O Brasil, a seleção tá decepcionando. Desde o 7-1, não teve aquele jogo ainda pra... Lembrando que o Brasil abriu o placar com 1 minuto de jogo. 38 segundos. E também aí abriu 2-0 e depois praticamente entregou os pontos pro Uruguai. Porque se continuasse pressionando, talvez tivesse feito 3, 4 e... No segundo tempo, o técnico do Uruguai engoliu o Dunga. Ele fez uma mudança ali no sistema tático e o Brasil aí não conseguiu... Aí que você vê a diferença. O Brasil não conseguiu fazer mais nada. O Uruguai cresceu muito no jogo. O Luis Suárez também engoliu a dupla de zaga do Brasil, o Miranda e o Davi Luiz. E foi um resultado ruim, né, pra seleção, porque vencendo, não é ruim empatar com o Uruguai, mas lógico, em casa eu mas acho em ruim, casa, sim. Vencendo por 2-0, e um time do Uruguai que joga mais pela camisa, pela raça, porque tecnicamente tirando o Suárez e o Suárez Cavani, e o Cavani ali, todo jogador de e normal. E aliás, esse duelo Davi Luiz e Suárez tá ficando feio demais pro brasileiro já, né, porque ano passado na Champions ele tomou duas canetas no mesmo jogo. No jogo da sexta-feira também, o Suárez engoliu ele. Ele entregou a paçoca umas 2-3 vezes. Então, o Davi Luiz não é jogador para a seleção brasileira. Acho que, na minha opinião, ele não é nem jogador para reserva. O Thiago Silva, para mim, é mais zagueiro que ele. O Gil é mais zagueiro. Chamou, até o Felipe, que ele chamou agora, é melhor do que o Davi Luiz. O Thiago Silva foi castigado por causa daquele pênalti lá na... Também. Emocional, né? Que ele apresentou muito fraco na Copa. Mas ainda depois do momento emocional dele na Copa, ele ainda recebeu outra chance. Depois da Copa ele ainda recebeu outra oportunidade, só que daí na Copa América ele fez a cometer aquele pênalti no mínimo esquisito lá. Estranho, que ele, né? Ele subiu, parece dando uma cortada na bola, e daí desde então ele não recebeu mais a oportunidade. Pra mim ali também pesou o emocional, talvez o Thiago Silva que esteja faltando pra ele ali no lugar. Um amadurecimento emocional. Tá faltando o Tite na vida do Thiago. Pode ser. Tá faltando o Tite, um técnico na vida da seleção brasileira, eu acho. Concordo. O Dunga, na minha opinião, ele não coloca os melhores jogadores pra jogar. Pra mim, o Coutinho tinha que ser titular da seleção. A dupla de volante da seleção eu não gosto. Eu não gosto também do Luiz Gustavo. Tem coisa eu não gosto aí. Do Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você que tá criticando o Davi Luiz. Você acha que a suspensão dele pro jogo contra o Paraguai é um reforço, reforço pro Brasil? Reforço. Gil vai entrar. Gigante reforço, com certeza. Mas ainda assim eu entraria com o Marquinhos e não com o Gil. Como eu titular gosto do Marquinhos também. Eu gosto dos dois, eu acho que qualquer um que entrar ali vai representar bem. E ainda tem o Felipe também, né? Que vai talvez receber uma oportunidade. Acho difícil. O Felipe vai ficar pra entrar se precisar. A quarta opção, realmente, vai entrar o Gil, provavelmente. Uhum. Se tiver algum problema, deve entrar o Marquinhos. Sim. E depois o Felipe. Acho que o Felipe, então, acho difícil ele jogar nessa convocação agora. O Felipe, assim como o Gabigol, ele só chamou, acho que pra compor só ali a convocação, porque saiu duas peças, ele precisava colocar mais dois, ele já chamou ali. O Gabigol tava na seleção olímpica, ele já... Nem pensou direito também. O Gabigol já tava na seleção olímpica, ele já chamou o moleque, pelo menos pra ele ter uma ideia, ver como que funciona ali na seleção principal. A Felipe e Thiago Silva, eu acredito, pelo menos, que talvez ele tenha chamado o Felipe, não o Thiago Silva, por questão de proximidade. Porque como o jogo já é na terça, o Felipe também já estava no Brasil, que é muito, muito próximo do Paraguai. Sim, também é, França, é, né? Só uma partida também. O Thiago Silva ia vir, ia se preparar, talvez nem jogar ele ia jogar. Mas eu também acho que o Felipe e o Gabigol é mais um tô de olho em vocês, sabe? Pra eles não pararem, continuarem. Pode ser também dar um combustível extra pro Gabigol. O Gabigol, por exemplo, tá em má fase. Quem sabe depois dessa convocação ele não recupera o melhor futebol dele, também volta acho a marcar gols nos jogos. Eu já acho que o Gabigol talvez mereça uma chance aí, né, nesse jogo de terça, até porque o estilo de jogo dele é parecido um pouquinho com o estilo de jogo do Neymar. É um jogo bem ágil, assim, um futebol mais rápido, e vamos ver se o Dunga vai fazer essa opção aí pra ver se dá uma força pra seleção. Talvez pra tentar sair com a vitória. Talvez eu entrasse com o Gabigol se fosse um amistoso, mas por ser uma partida ali de ponto, competição mesmo, talvez ele possa ficar como uma opção pro segundo tempo, alguma coisa pra dar uma mexida no jogo, mas de cara eu não sairia com ele. É, só pra finalizar, que o Dunga acho que tem que sair da seleção quanto antes aí. E o Direto Tite tem que assumir. O problema da seleção é o Dunga. Eu não gosto do Dunga, eu não gosto do jeito que a seleção joga, é a minha opinião. E eu concordo, aí pro torcedor, eu acho que. Nem que não seja o Tite, mas que seja algum técnico decente, que qualquer um é melhor do que o Dunga lá. O Dunga pra mim nem técnico é, e é isso. E só pra repassar os resultados do final de semana pra você, querido ouvinte: a Bolívia recebeu a Colômbia em La Paz e perdeu por 3-2, com destaque pra James Rodríguez. O Equador, líder das eliminatórias, empatou com o Paraguai jogando em casa por 2-2. A Argentina foi ao Chile e venceu por 2-1, grande resultado para os hermanos. O Peru, de Ricardo Gareca, recebeu a Venezuela, que até agora não tinha conquistado nenhum ponto, e empatou 2-2 no finalzinho. E o Peru de Guerreiro também, que quebrou o recorde de maior artilheiro da seleção peruana. Verdade. E agora nessa semana, lembrando que para você ouvinte, que essa semana tá farta de futebol, jogos dos campeonatos estaduais, e agora na terça-feira teremos Colômbia recebendo o Equador, Uruguai recebendo o Peru, a Venezuela recebendo o Chile, a Argentina, Bolívia e o Paraguai recebendo o Brasil às 9h45 nessa terça-feira. Vamos fazer um breve palpite? Colômbia e Equador. 2-0 Colômbia. 2-1 Colômbia. 1-0 Colômbia. Acho que a Colômbia ganha por 2-0 também. Uruguai e Peru? 2-1 Uruguai. É, 2-1 Uruguai. 3-0 Uruguai. Eu posso um 3-0 pro Uruguai também. Eu acho que 2-0 Uruguai. 2-0 Uruguai. É, Venezuela e Chile. Na Venezuela. 2-1 Chile. 2-1 Chile. 1-0 pro Chile. Chile ganha fácil 3-0 fora de casa. Acho que vai ser 2-1 para o Chile. Argentina recebendo a Bolívia. 4-0. Show do Lionel Messi. Eu chuto num 2-0 aí, com uma partida difícil aí em frente. A Bolívia já fez uma goleada na Argentina. Fez mas fase. Agora é na Argentina. E quando é na Bolívia, tem a altitude, né? Fora de casa, a Bolívia é pífia. Vou apostar no 1-1. Eu acho que a Argentina passa fácil também, 4-0. 3-0 Argentina. E o jogo mais aguardado às 9h45, Paraguai e a nossa amarelinha. Quanto que vai ser esse jogo? Infelizmente, 1-0 Paraguai. Olha, eu acho que o Brasil consegue sair com a vitória, apesar da dificuldade, mas acho que 1-0 Brasil. Eu vou apostar na vitória do Paraguai pro Dunga cair, e é isso aí, 1-0 Paraguai. Acho que vai ser um jogo muito difícil, mas o Brasil vai sair com a vitória 2-1. Eu também acho que vai ser 2-1 pra nossa seleção. Fala, Bassi. Eu queria fazer um destaque também para o jogador Neymar, que ele, apesar do futebol bem mostrado pelo clube do Barcelona, ele não tem conseguido mostrar tanto assim o futebol dele na seleção brasileira. E um dado também importante, que desde o início de 2015, Neymar tem mais cartões amarelos do que gols marcados pela seleção. E é uma coisa muito rara de ver ele tomando no Barcelona. Ele ficou nervoso lá na Copa América, né? Eu não sei não se o Neymar não tá com algum problema com a comissão técnica aí, querendo meio que derrubar o treinador. Eu li alguma coisa a respeito disso e eu não duvido que seja verdade. Até porque eu concordo, eu acho que o Neymar, sendo o jogador que ele precisa de um treinador decente ali, principalmente se tratando de seleção brasileira, pentacampeão do mundo, eu acho que precisa de um técnico urgente a seleção. É, então, eu também acho que a seleção precisa mudar o treinador, mas enquanto isso, fala, Fred. Aliás, o Daniel Alves até comentou que no Barcelona a bola chega muito mais redonda, que o técnico tira o melhor de cada jogador, e na seleção brasileira não é bem assim, né? A gente já sabe por quê. É, então. Então, pra você, querido ouvinte, ficar ligado, essa semana teremos terça-feira Paraguai e Brasil. Fala, Bassi. Eu queria fazer um destaque também pro técnico Dunga, que você citou agora. Eu acho que ele só sairá da seleção quando a seleção, a CBF, tiver marcado, assim, já tiver um treinador pra assumir a equipe, senão acho difícil a saída do Dunga. Não, o nome a gente tem, saída a gente precoce, não tem estrutura, né? A estrutura da CBF é ruim. Só não tem organização lá dentro, falando, é um querendo tirar proveito pra si próprio. Falando em estrutura, a seleção olímpica também tá se preparando para as Olimpíadas, fez dois amistosos nesse final de semana, perdeu um deles pra Nigéria por 1-0 e venceu ontem. Ontem. Ontem, no domingo, África do Sul por 3-1. Então, um breve comentário da nossa seleção olímpica, que eu acho que esse ano... Promissora. É promissora e tem capacidade para vencer as Olimpíadas e trazer a tão desejada medalha olímpica. Mas só um detalhe, o técnico nas Olimpíadas vai ser o Dunga. Não vai ser o Mikali. Meu Deus. Vai ser o Dunga. Então, todo o trabalho do Mikali para nas Olimpíadas. Tomara que você esteja enganado, que até... Quando é Olimpíadas? Agosto? Agosto. Espero que até agosto não seja o Dunga o técnico da seleção olímpica. E para falar um pouco, mudar um pouco de assunto, fazer um bate-bola rápido... No estadual, tem uma vinheta aí que a gente vai falar um pouco de estadual e Europa, rapidinho. Pode ser essa? Só pra falar brevemente pra você, querido ouvinte, no estadual tivemos clássicos em Minas. O Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro no Independência por 1-0, gol de Rafael Silva, com direito à provocação na torcida do Galo. E briga, confusão após o jogo. Como sempre. Minas isso, é complicado, isso, né? Isso nunca vai mudar. Minas Gerais é complicado. No clássico carioca, o Vasco venceu o Botafogo por... 1-0 também. 1-0. Aliás, gol de Balotelli. Aliás, se o campeonato carioca fosse só de clássico, o Vasco já era campeão antecipado já faz tempo. E o Vasco quebrou a invencibilidade do Botafogo, que não havia perdido nenhum jogo na temporada. E o Vasco continua invicto, se eu não me engano. Sim. E o Vasco até no Campeonato Brasileiro, lá embaixo, perdendo pra todo mundo, ganhava os clássicos. Ganhava o clássico. Principalmente do Flamengo. Principalmente do Flamengo. E acho que foi esses os grandes, né? Os clássicos que tiveram. Destaque. Do estadual. Ah, não, tem o Figueirense vencendo o Criciúma, Grêmio no Catarinense. Liderando à vontade lá no Gauchão. Grêmio liderando, vencendo mais uma vez 2-0 no Campeonato 3. Gaúcho. 3-0 no Lajadense. 3-0, como o Peão bem falou. Outro jogo que teve, o Fluminense também venceu no Campeonato Carioca Boa Vista por 3-0, o Flamengo perdeu do Volta Redonda por 1-0, a situação do Muricy tá começando a ficar meio azeda lá pelo gol do Perna. Lá oito torcedores invadiram isso, o treino isso que eu ia e comentar. Foram lá conversar. Foram protestar. Mas pelo menos eles foram conversar, né? Não foram lá brigar, arrumar confusão. Mas foram eu lá acho que os jogadores se sentiram ofendidos. O Wallace deu uma entrevista logo em seguida, falando que ninguém gosta de ser intimidado. Então, a ESPN tava em cima lá, tentando falar com os torcedores, e eles falaram, não quiseram falar, sabe? Não, meio que ignoraram. Parece que foi meio agressivo o protesto deles. Beleza. E pegando rapidinho o avião pra Europa, teve clássico, Alemanha e Inglaterra. A Alemanha perdeu, abriu 2-0 e tomou a virada com destaque pro gol de letra do Vardy. No finalzinho. Primeiro gol dele com a camisa da Inglaterra. Uma grande fase. Ele tá vivendo um momento mágico na carreira. Há 5 anos atrás, ele jogava a quinta divisão do campeonato inglês e, de repente, esse ano ele tá prestes a ser campeão inglês. Na seleção e metendo gol de letra no Neuer. Jogando fora de casa. E pra deixar você já, querido ouvinte, com apetite de grandes jogos, teremos no dia 2 de abril Barcelona e Real Madrid no Camp Nou. Rapidinho, o que vocês acham do que vai acontecer nesse jogo? Então, o Real que não ganha no Camp Nou desde 2013, se não me engano foi 2-1, e não é muito vai decidir o campeonato esse jogo. Se o Real ganhar, mesmo assim vai ficar 7 pontos. Eu acho que vai ser pra mais mim, um motivo pra Champions. Pra mim, o espanhol já tá decidido desde já. Falta bastante rodada. Só que eu não vejo o Barça perdendo toda essa diferença de ponto que ele tem pro vice-líder. Não. E eu acho que, ao contrário do primeiro turno, que foi um passeio do Barcelona fora de casa, eu acho que o Barcelona vai vencer no Camp Nou, só que eu acho que vai ser um jogo mais parelho, mais equilibrado, mas o MSN vai fazer a diferença. Quanto? Como de costume. 2-1, Barça. Eu concordo com o Fred, acho que vai ser um jogo bem equilibrado, apesar que o Real Madrid vai com sede de vitória, vai tentar vencer o Barcelona, mas acho que lá no Camp Nou, no estádio deles, acho que vai ser bem difícil, e acho que o teu MSN vai surpreender novamente. É, como eu disse anteriormente, acho que o Real vai usar esse jogo pra embalar na Champions, e pra mim, vitória 2-0. Eu acho um jogo muito difícil. Surpreendente. Pros dois, mas... Clubismo. Eu acho que o Barcelona vai vencer... o Real Madrid, eu vou de 3-1. É, eu também aposto em 3-1 pro Barcelona. Gol do trio MSN, mas isso só foi uma prévia desse clássico, ainda vamos falar muito mais pra você, querido ouvinte, nessa semana. Vai ser no próximo sábado, vai ser televisionado na ESPN, você que tá ouvindo aí. Sim, mas vamos falar muito ainda desse clássico. Pra terminar o programa, que tá curtinho o tempo, vamos falar um pouco de NBA. Então, Flavião, tem uma vinheta aí? Uma vinheta bem rápido. Giovanni, fala aí o que aconteceu. Ontem o Golden State Warriors... recebeu o Philadelphia 76ers, curiosamente é a franquia com mais vitórias contra com mais derrotas. O Warriors chegou à sua 66ª vitória, apenas 7 derrotas, e o 76ers ganhou só 9 e perdeu 65 jogos. Outros resultados da NBA: Denver Nuggets 90, Clippers 105, Houston Rockets 101, Pacers 104, Mavericks 111, Kings 133, Washington Wizards 101-88 no Lakers. É, o Golden State falta 7, eu acho, né, pro recorde. Mais 7 vitórias necessárias para quebrar o recorde do Chicago Bulls da temporada de 95-96. E um destaque pela Conferência Leste, que o LeBron James foi eleito o jogador da semana. É, recebeu o prêmio hoje por conta dos dois triplos-duplos que ele fez semana passada, inclusive no último jogo, na vitória do Cleveland que sobre seria o... Que seriam 3 triplo-duplo pro nosso querido ouvinte. Três triplo-duplo? Não, apenas triplo. Triplo-duplo é triplo-duplo. Números duplos em três aspectos diferentes. No caso do LeBron, foi em pontos, assistências e rebotes. Tem que ter mais de 10 rebotes, mais de 10 assistências e mais de 20 pontos. Dígitos duplos em três aspectos. E um destaque que eu vou fazer dos jogos de ontem: o Sacramento Kings derrotou o Dallas. Em mais uma grande atuação do DeMarcus Cousins, que faz uma temporada brilhante, apesar do Sacramento estar lá embaixo na tabela, não, provavelmente não vai se classificar para os playoffs. Falam que é o sangramento Kings esse. É, e pela Conferência Oeste, pela primeira vez em muitos anos, um time classificado para os playoffs pode ter campanha negativa, ou seja, mais derrotas do que vitórias, e mesmo assim se classificar, que é o caso do Utah Jazz, que está ali na zona de classificação. Do brasileiro Neto. O Neto tá jogando bem, faz boa temporada, apesar de ser a sua temporada de estreia na NBA. Ele inclusive participou do NBA All-Star Game pelos calouros da NBA, que foi, já é um marco impressionante, tendo em vista que nunca um brasileiro tinha participado. Eu tenho uma perspectiva boa pro Neto. Eu também Se acho. Se ele não for trocado, ele, acho que ele tem uma boa carreira no Utah. É o Raulzinho Neto. E o outro brasileiro que cresceu, e o do Lakers, o Marcelinho Huertas, ele chegou mal pra caramba da NBA, porque o jogo da NBA é completamente diferente do basquete europeu, e ele jogou a carreira toda no basquete europeu, e ele chegou na NBA, ele proporcionava lances bizarros de, tipo, marcação. Era engraçado. Que os caras cortavam ele, faziam o corte, e ele simplesmente ficava nulo, e o cara simplesmente ignorava ele, e ele cresceu nesse aspecto defensivo e começou a ter boas atuações e cresceu nos Lakers, e o time dos Lakers cresceu também, conseguiu algumas vitórias, mas não vai pros playoffs não. E pro ouvinte ficar antenado aí, hoje o Boston Celtics, que é o time de tantas pessoas aqui no Brasil, joga às 11h30 contra o Los Angeles Clippers, lá em Los Angeles. E o Clippers, que com a vitória de ontem garantiu vaga nos playoffs, né, é confirmado agora. E o Clippers, eu vou te falar que, pra mim, os quatro primeiros do Oeste são definitivamente os melhores times da conferência. Certeza. E eu acho que o Spurs e o Oklahoma e o Clippers são os únicos que podem bater de frente com o Golden State numa possível final ou semifinal de conferência. Você falou da disparidade de pontos e a gente pode trazer isso para o grande número que estão o Golden State e o Spurs, né? Então, têm mais de 60 vitórias e apenas 12 derrotas tem o Spurs. É muito superior o Golden State e o Spurs do restante da liga. Só que vale lembrar que o Clippers está em quarto na Conferência Oeste. Só que já está há muito tempo sem um dos principais jogadores, que é o Blake Griffin, que está prestes a voltar. E com a volta dele, juntando ali com o Chris Paul, com o J.J. Redick, que mete muita bola de três, o DeAndre Jordan e o Blake Griffin, o time fica fortíssimo. E tem o Jamal Crawford também, que é um sexto homem ótimo. Então o Clippers pode sim dar trabalho para o Golden State, tem que ficar de olho aberto. Então, uma semana recheada para o nosso querido ouvinte, basquete hoje. Seleção brasileira e eliminatórias amanhã e o restante da semana completos com os estaduais. Mas estamos chegando ao fim de mais um Arquibancada MAC. Então, Fred, fala aí, seu boa noite. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos amigos da bancada e até a próxima. Pedrão? Muito obrigado pela oportunidade aí, estreando aqui na Arquibancada MAC. Boa noite aos ouvintes e boa noite, Arquibancada. Obrigado. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Arquibancada. Boa noite, Flavião. Até a próxima. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Pedro. Boa noite, a bancada. E até a próxima. Pião terminando. Terminando com tudo, terminando Pião. Terminando com tudo. Ele quer ver a... Qual que é o nome dela? A namorada. Manda um beijo pra ela, vai. Um beijo, Júlia. Um beijo, Natália. Vai, Bassi, fala, pode beijo, falar. Beijo, Marizinha. Um beijo pra mim. Beijo pra minha mãe, pra minha avó, meu pai, minha irmã. Beijo pra Lenise aí. Beijo pra Então estamos chegando mais ao fim também. Queria agradecer aqui a todos da bancada, ao nosso querido Flavião, ao nosso querido ouvinte, obviamente, que tá sempre com a gente. Está chegando ao fim mais um Arquibancada MAC. Aqui quem fala é Pedro Rocha. Boa semana pra todos e fui!